maior sucesso do verão, mamãe. Atitude 10. Vem comigo assim, vem, vem. E hoje em dia, só pra complicar, a cidade tá cheia de radar. Eu deixei a novinha pilotar, no primeiro dia já quis empinar. Subiu na motoca e já quis acelerar. 60, 60 é a velocidade. 60, 60, 60 com vontade. 60, 60 é a velocidade. 60, 60, 60 com vontade. Mas quiser acelerar um pouquinho, vai! 70, 70, 70 que consegue. Vai tentando, vai tentando. 70 que consegue. 70, 70, 70 que consegue. 70, 70, 70 que consegue. E assim, mãe, vem, vem. Acelera um pouquinho, vem, mãe. Uê, uê, uê, uê, oh, oh, oh, uê. Hoje em dia, só pra complicar, a cidade tá cheia de radar. Eu deixei a novinha pilota, no primeiro dia já quis empinar. Subiu na motoca e já quis acelerar. 60, 60 é a velocidade. 60, 60, 60 com vontade. 60, 60 é a velocidade. 60, 60, 60 com vontade. Mas quiser acelerar um pouquinho. 70, 70, 70, 70 que consegue. Vai tentando, vai tentando. 70 que consegue. 70, 70, 70 que consegue. 70, 70, 70 que consegue. Acelera um pouquinho, mãe, vem, vem, vem. Eu disse uê, uê, oh, oh, oh, uê. Parceiro Doguinha C10 Dourado. Tamo junto.